Brasil! Alegria geral! Quem comeu, comeu! Quem não comeu, oh! Quem comeu, comeu! Quem não comeu, não come mais! Brasil, você jamais vai! Quem comeu, comeu! Quem não comeu, não come mais! Vai ficar preguiçoso de pilar! Brasil, você jamais! Tudo bem, tudo bem, novamente vou pular. A brilhar, é isso aí, vou caprichar, eu falei, vou caprichar. Alô Brasil, Brasil, meu Brasil, com S fica bem mais forte, no sul, no centro, no norte, na voz do nosso povo, ninguém vai enganar de novo, num sorriso de criança, até a esperança conquistar o que é da nossa terra, sem essa de americanizar. Não enfie o pau noutra bandeira, mas tira, tira, bota a nossa brasileira. Não enfie o pau noutra bandeira, vai tirar, tira, tira e bota a nossa brasileira. Olha que eu sou canariquito, carioca a cantar. Águia não cala meu bico, meu ouvido nebilico. Meu sangue é de sambar, unido aos heróis brasileiros, nos pagodes e nos terreiros, contra o que vem de lá. Canto a liberdade, meu hino, minha verdade. A feijoada de vatapá. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. É problema teu. Brasil, você jamais. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. Brasil, você jamais. E vamos à luta. Tudo bem. Amizade. Novamente popular. Reza, bebê. O novo sol a brilhar. É isso aí, vou caprichar. Eu falei. Brasil, com S fica bem mais forte. Brasil. No sul, no centro, no norte. É geral, é geral. Na voz do nosso povo, ninguém vai enganar de novo. Eu tô cansado. Um sorriso de criança. A fé, a esperança conquistar. E o que tem? O que é da nossa terra? Sem essa de americana. Não enfie o sol. Vai tirar, vai tirar, vai tirar. Tira, vai tirar. Bota a nossa brasileira. Não enfie o pau. Tira, tira, tira. Mas tira, tira e bota a nossa brasileira. Olha que eu sou canariquito, carioca a cantar. Yeah! Águia não cala meu bico, meu ouvido não é bilico. Yeah! Meu sangue é de sambar. Unido aos heróis brasileiros, nos pagodes e nos chineiros, contra o que vem de lá. Eu canto, tu canta, eu e o povo todo canta. A liberdade é maravilhoso ter liberdade. Meu hino, minha verdade. A feijoada e o vatapá. Arrebenta, amor. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. Era só o teu, filho. Brasil, você jamais. Quem comeu, quem mandou comeu. Quem não comeu, não come mais. Ei. Brasil, você.